Eu tava pensando duas coisas. Olha, isso aí, cara. Opa! Eu tava pensando duas coisas ontem, cara. Eu tava pensando as coisas. Primeiro, eu tava pensando o seguinte, cara. Eu acho que foi muito fácil pro Alan, cara. Tipo, já perceberam que a gente não deu, fez nenhum teste, cara. A gente não teve nenhuma prova para ele passar para poder fazer parte do Caralhinhos, cara. Ai, meu Deus, que é isso? Um trote agora? Aí eu tava pensando uma teste do sofá. coisa, tá ligado? O Matheus, esse tempo, tava comentando uma parada que na hora eu até achei besteira, cara. Mas agora eu tava pensando, ele comentou que, pô, o legal de ter um membro novo é pensar o que que ele teria falado nos outros episódios, saca? Já Vocês lembram disso, cara? Não, eu tava pensando, cara, me deu um feeling, cara. Se os amigos me permitirem, uma curiosidade. Ok. Quando fala e ri é que é foda. Eu tô só sentindo a vibe que o Marcel vai entrar, então eu. Peraí que eu tô me deitando aqui. De bruços. É uma curiosidade que eu fiquei, assim, entendeu? Então, eu fico pensando, se fosse hoje, lá no episódio 20, se eu falasse o amigo Alan Bispo de Araújo, o amigo come, mata ou casa, quais os seus colegas de podcast, o que que ele falaria, cara? Fiquei curioso, cara. Porra! Eu acho que é uma questão importantíssima, cara. Eu acho, cara, eu acho, porque, tipo, os nossos laços ficaram muito mais fortes depois daquele episódio, entendeu? Eu acho que é pro espírito, parada militar, tá ligado? O espírito de corpo, entendeu? Foi fortalecido depois daquele cara, entendeu? Responde aí, amigão. Você tá esperando uma resposta, tá? O cara não é evasivo, né? Uma para. Come, Mata mata o casa. ou casa? Caralho, que merda, cara. Quando tu acordou aí, tu não tinha pensado que isso ia acontecer, né? Não, realmente não. Come, mata ou casa? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Então eu teria que ir na ordem come, mata ou casa? Que merda, cara! Que desgraça! Não pode ser qualquer outra pessoa, não? Vai negar a quinta emenda. Tudo que ele disser pode usar, ser usado contra ele. Porra! Caralho, sei lá, cara! Sei lá! Desgraça! Pô, pior que o Alan nunca. É que a gente já tava no terceiro come no come, né, Não, eu cara? fui justo, realmente. A gente tava calejado já, o Alan foi logo cara, né, cara? É, o Alan, desculpa, eu tô sendo injusto contigo, cara. Desculpa, Eu não entrei, realmente. eu tinha que ter entrado no clima primeiro, tinha que ter umas perguntas aleatórias e tal. É. Ele casa com o Marcel, que eu sei. Só esse tipo de pensamento já é constrangedor na minha cabeça. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Boa noite, amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse é o episódio número 27 dos Caralhinhos Voadores. Tem aqui ao meu lado esquerdo da mesa, meu inimigo declarado, Miguel Dias, como é que tá, velho? Olá, não sou mais seu inimigo, não. Não? Não, somos amigões agora. Consegui? Conseguiu. Caralho, maluco, caralho, notícia de última hora, cara, meu dia já, cara. Pô. Você se esqueceu de qual era a condição, né? Mas isso fica no passado, não tá na memória, não deixa. Tá. Isso, Marcel, isso fica pra trás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Inclusive, vamos marcar outra de novo. E aqui é o centro da mesa, Matuza, como é que tá, velho? Beleza? Beleza, com invejinha da relação dos amigos aí. O amigo sempre sabe que ele é o único, ele é o primeiro, entendeu? O Miguel é um amigo só, entendeu? É um amigo, tá, cara? Fica tranquilo. Obrigado. Você sabe que os amigos do Marcel são escolhidos a dedo, né? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Combo, né, cara? Ultra. E tem aqui à minha direita, ele, o anônimo mais famoso da internet brasileira, Alan Bispo de Araújo. Como é que tá, velho? Beleza? Tudo tranquilo, cara. Estou aqui para entregar uma pizza com bastante salame pra vocês hoje. Um salame bem veiudo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre aquilo que é a alegria de muitos, a tristeza de outros e a mesmice de vários, estereótipos do pornô. É isso aí, um abraço, dá o play. E Miguel, preparado? Ai, eu não pensei, peraí. Novidade, né, Miguel? Assim, eu te aguento. Não, é, partiu, partiu. Saudade do começo do Caralinhos, onde a gente nem precisava, a gente só falava Miguel, ele mandava uma nova, tá ligado? Realmente. Então, Matuza, pra começar tu, cara, qual, dá um estereótipo aí de pornografia que tu tá na cabeça agora, cara. Cara, o que rende muita coisa boa e muita merda também, mas bom, todo ser assim, né? Mas o que é interessante é prisão. Prisão? O amigo já puxou pra esse lado aí. Começou pegando pesado. Nada, cara, porque assim, às vezes, é porque o prisão é um estereótipo que dá muita abrangência, olha que bonito, pra muita coisa, assim, pode ser tanto um bagulho mais hardcore, né? Pode ser, tipo, um policial com a minazinha que foi presa. Pode ser... Tem muito pornô lésbico na prisão também. Então ele é bastante abrangente e tal, né? Verdade, verdade, cara. Um grande problema desses estereótipos é que eles nunca se dão o trabalho de fazer a coisa parecer muito meio real, tá ligado? Tipo... Ah, cara, mas aqui não existe possibilidade de você fazer aquilo parecer real, cara. Deixa eu te dar um exemplo, Marcel. Se os caras tentassem fazer o bagulho ficar minimamente real, ia virar o... Nossa. Ia virar o nosso... Exatamente. Ia virar o nosso filme do gay lá, cara. A gente tem toda uma realidade do bagulho e não teve pornô. Não, cara, não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, tem uma cena que é muito boa, inclusive, que é com a Katia Cassim, velho. Ela tá presa numa cadeia, né? Aquela cadeia clássica, assim, com as barras de ferro e tal, né? Aquela cadeia do Chapolin, né? Na verdade, né? É jaula. Aí ela fica provocando os guarda, tá ligado? Aí ela fica provocando os caras, eles entram pra comer ela. E aí, eu não me lembro se no final ela foge, eu não me lembro. Não, a cena é muito boa, inclusive. É uma das melhores performances dela que eu já vi. Mas, cara, é muito real. Porque primeiro, numa prisão feminina, você não tem um cara, saca, cuidando de mulheres assim, pelo menos, entendeu? Não, mas cara, você vai ficar pensando nisso, cara. Não, mas agora, eu posso apresentar uma outra parada que tem a ver com prisão, que pode ser real, que pode ser legal, que é mais real, na minha opinião. Eu acho que a indústria pornô, ela devia assimilar outras coisas de outras culturas. Por exemplo, se tu vai pegar essas histórias de hentai, elas envolvem muita coisa de submissão, entendeu? De humilhação da mulher, e a mulher ser capturada e abusada e não sei o quê. Agora, quando a gente coloca a parada no contexto de prisão, tu estabelece justamente uma troca não muito justa, saca, pra uma das partes, entendeu? Agora tu pega, por exemplo, eu vou citar uma outra cena que eu já vi, cara, que é com uma atriz que, nossa, ela é gostosa pra caralho, ela é muito boa, a Emma Hart, cara. Ela é uma policial, ela tá vestida com uma roupa de policial muito estereotipada, escrota pra caralho, saca? Sim, aí, tipo, uma calça colada pra caralho, assim, não sei o que, o chapéuzinho de academia de polícia, saca? Aí ela vai lá, prende o cara e eu não me lembro o que acontece, sabe? Mas, tipo, eles acabam transando, cara. Pô, por que não pode ser assim? O cara vai prender, a mulher vai prender o cara, aí o cara revida, prende ela e come ela. Cara, mas, cara, talvez não esteja procurando, porque eu só falei, cara, em prisão tem bastante coisa nesse sentido, cara, hardcore. Tem bastante coisa de BDSM em prisão, assim, que é nesse sentido, assim, cara. Eu já vi uma cena agora, se não me falha a memória, de uma cena de prisão, mas era com mulheres só. Tipo, eu não gostei porque é uma cena lésbica, eu não gostei de cena lésbica, mas aí eu acreditei, tá ligado? Beleza, eu compro a ideia. Uhum. Eram mulheres abusando de mulheres, entendeu? Mas é meio irreal essa parada, assim, saca? E, tipo, a mulher presa ali, e vários caras marombados, policiais, é meio falhado. Não compra a ideia, cara. Ah, eu acho que o que você tá querendo mas exigiria um pouco mais de tempo, cara, e pra desenvolver a ideia. E o pornô de hoje em dia é 2 segundos os caras conversando, 3 segundos tirando a roupa e o resto da cena transando, pô. Sim, dá. Sim. Não dá pra desenvolver. Cara, assim, tem a diferença de você fazer um filme com a temática prisão, que aí você vai ter tempo de desenvolver, e você fazer uma cena estereotipada, que é o que a gente tá discutindo, cara. A cena estereotipada é isso, cara. Os caras, você não tem que se preocupar com as coisas. O bagulho vai, tipo, se vai ficar bom ou ruim, não sei, mas é isso geralmente, cara. Sabe, um fio de história e foda-se, sabe? Mas foda-se. Mas é que o problema é o seguinte, cara, é que, tipo, se é uma parada de prisão, tem algum fetiche, saca? E pelo menos eu fico pensando, cara, imagina o cara que tem fetiche com essa coisa de prisão, será que ele compra essa ideia? Porque é muito tosco, entendeu? Acho estranho, cara. Eu posso citar um outro estereótipo, mas eu não sei se isso se enquadra num estereótipo, sabe? Peraí, eu quero ver o Miguel falando de prisão, ele não falou nada. Verdade, não falou nada. Perdão, Miguel. Eu não sei. Miguel. Hoje eu tô meio avoado. Ô, Miguel, tá bem, Miguel? Estou. Bom, policial? É, policial, prisão. É difícil aí. Caramba, Miguel. Verdade, cara. Passa pra frente. Tá bêbado, Miguel? Tá bêbado? Não, passa pra frente. Caralho, tá bom. Vai, fala aí, Matheus. Então tá, né? Não, beleza. Agora eu tô concentrado, vai. Tá, vai falar ou não? Não, pode ir. Na próxima. Ah, tá. Uma coisa que me deixa bolado no estereótipo de pornô também, cara, é o lance de que as mulheres no pornô, elas sempre são lésbicas, cara. Tipo... São bi, você quer dizer. É, isso, desculpa. São bissexuais. Porque, tipo assim, eu nunca vi, eu não tô falando que não tem, mas eu nunca vi, cara, uma cena onde tá um cara e duas mina e tal, naquela coisa, e tipo, uma mina vai tentar beijar a outra e a outra fala, sorry, I don't like women, darling. I like cocks in my mouth, you know? Saca? Eu nunca vi isso acontecer, cara, e eu acho muito, é muito tosco isso, saca? Tipo, as mulheres sempre são super liberadas pra caralho, não tem... Não vem, né, Marcelo? Gosto. Caralho, Marcelo, mas tipo, não. Marcelo, é que você reclama de atriz que não faz anal. E, mano, não é toda mina que faz anal. E, tipo, foda-se, você vai reclamar disso também? Mas o que eu tô reclamando, a lógica do que eu tô reclamando é justamente a lógica do anal, porque toda mina que faz anal, eu respeito isso, eu aceito isso, não tem problema nenhum. A questão é que quando uma mulher, tipo assim, é muito raro tu ver uma mulher, tipo, não tem uma mulher rejeitando a outra, tá ligado? Não, eu só quero esse cara, não quero tu, vamos foder junto. Não convém no meio da cena, né, mas... seria tipo, é tipo os caras pararem pro cara ir comprar uma camisinha na farmácia, sabe? Não vai rolar. Pensa que da hora, no meio da cena, uma tenta pega no peito da outra, a outra fica puta e esbulacha, rola uma briga de mulher no meio da cena, aí o cara parta, amansa elas. Aí o vídeo vai pro fucked, Marcelo. Nessa altura o cara já clicou em outro link, Marcelo. Cara, threesome aqui, duas minas, cara e pá. E aí, tipo, a mina, tipo, não, sai fora, mina, não curto, quero os caras aqui só. Tipo, não, vamos fazer a cena inteira sem interagir uma com a outra. Pô, eu pego o notebook e jogo pela janela. Não, já pensou se você vai lá, baixa um filme e na hora que você vê, a mulher fala que tá menstruada e não rola sexo no resto do filme? Ô, meu, vocês estão deturpando o que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando, cara. Aí, tô falando que, tipo, eu queria que acontecesse numa cena assim, a mina fala assim, não, só quero esse cara, não quero... E porque tem cenas de com mais mulheres, por exemplo, onde elas não transam entre elas se tocam, beleza, entendeu? Mas não tem aquela coisa de uma ficar lambendo a buceta da outra, se beijando e o caralho, entendeu? É uma parada mais real, mas não que mais real, mas tipo, não tem essa interação toda, entendeu? Eu acho legal, eu quero dizer que eu acharia legal se eu visse num filme, justamente isso, não vem que se beijar meu peitinho, eu quero piroca, foda-se tu, sua piranha, tá ligado? Eu acharia legal ver isso, cara, desculpa. Só você, cara. Seria inusitado. Eu vi uma cena, outro dia desse eu vi uma cena que tinha duas mulheres e um cara, mas o cara não toca toca na mulher, pô. Na segunda mulher. Ele faz a cena todinha com a outra. É uma loura e uma morena. Ele faz a cena todinha com a loura e ele não toca na morena. A morena tá no sofá do lado e ele não toca nela em momento nenhum. E a morena toca na mulher? Não. Não, sim, toca. A morena beija a loura e a tal. A outra era diretora só, tava ali. Ela tava sentada na poltrona. Eu não sei se era uma cena de voyeurismo, apesar que a garota que a morena era uma daquelas do site We Live Together. Então ela é aquele site só de lésbicas, então eu acho que ela é assumidamente lésbica, não faz sexo com homens, porque o cara não encosta nela. Ela beija a garota, ela entra no meio, mas o maluco não encosta nela, hora nenhuma. É legal da cena só, às vezes, não tem necessariamente a ver com a atriz. Eu já vi duas cenas assim, na verdade, até com a garota também do We Live Together. Mas agora eu esqueci o nome dela. Bom, mas é mais ou menos, basicamente a mesma coisa. Não tem, não rola penetração nela de jeito nenhum, hora nenhuma. Isso é coisa de namorado que pede homenagem, mas aí a namorada se empolga demais. Ou não, ou a namorada fala, não, beleza, tipo, eu faço porque você quer viver com outra mina, ok. Só que ela é ciumenta e não deixa o cara se divertir. Exatamente. Acontece. 50% da diversão é só olhar mesmo. Ah, eu tinha uma que eu ia comentar, porque essa eu vi quando a gente tava pesquisando o podcast Traveco. É um estereótipo de Traveco? Não, não, é que tem a ver com essa cena que o Alan tá falando. Pô, é humilhante pra caralho, cara. É uma cena que eu vi. É o cara, um Traveco, uma mulher, tá ligado? Só que, tipo, a mulher fica totalmente de lado na cena, cara. É triste pra caralho, assim, tipo. Saca? Ah, e a mulher, tipo, ela é uma tiazinha já, saca? Cara, ele é um cuckold feminino. É um cuckold feminino, assim, quase. Tipo, de travesti, caralho. Traveco, cara. É um gênero novo isso. É muito. Você se enquadraria nessa questão, cara. Afinal, assim, se você tem piroca, não tem graça, né? Aí, mas... tá. Não, mas nesse caso aí, não. Eu fiquei sensibilizado com a mulher lá, que foi de fora, cara. Beleza, próximo estereótipo. Então, esse negócio aí da prisão que a gente tava falando é mais um clichê do que um estereótipo, né? Estereótipo mesmo é tipo prestador de serviço que vai pra casa da mulher solteira, ou então com o marido tá fora. O que é um clichê também, cara. Mas é o estereótipo do prestador de serviço. Ah, é o estereótipo mais pessoal, né? É. Estereótipo do personagem, não na situação. Isso. Entendi. É, estereótipo é mais pra personagem mesmo. Não, estereótipo é a situação também. A situação é... Bom, enfim. Foda-se. Caralho, velho. Foda-se esse estereótipo clichê. Vai, fala aí. Fala o que quiser, cara. Bom, então é isso. Então é isso, ele não vai comentar nada. Não, comentem comigo. Tá, você tá falando. Tá. Então vamos lá. Então você tá falando do estereótipo dos prestadores de serviço. No caso, o encanador. Que chega pra destruir a pia. Limpador de piscina. Acaba limpando a tubulação da dona da casa enquanto o marido não tá. Ou às vezes até tá também, olhando. É. No filme do que Matusa vê, ele geralmente tá. Tá lá paradão olhando. Eu vou dizer que eu não gosto muito das paradas dessa história, mas tem cenas que são legais, assim, cara, que tem essa vibe de o pedreiro, tá? Eu gosto quando é com o pedreiro, porque o pedreiro é safado pra caralho, tá ligado? Cara, essa frase foi demais, porque eu gosto quando é com o pedreiro. Você não me deixou terminar a frase, caralho. Pô, deixa eu explicar não, que pedreiro é um bicho que mexe com mulher na rua, entendeu? O pedreiro não tem, não é um cara muito educado, assim, em geral, sabe? Entende? Ah, entendo. O cara é grosseiro. É um cara meio ogro, né, cara? É tipo, aí, eu acredito mais, entendeu? Quando é com pedreiro. Tipo, tem uma cena com a... Como é que é o nome daquela mulher, velho? Ela é britânica, ela tem uns peitos grandes. Tory Lane. É uma cena com a Tory Lane, cara, que ela tá em casa e tem uns pedreiros. Cara, é muito legal. Tipo, não tem nenhuma utilidade eu falar isso. É só pra citar como se eu conhecesse alguma coisa. Mas, tipo, tem umas cenas legais. Eu não acho grande coisa essas paradas aí, não, cara. Cara, mas esse estereótipo é um dos mais geniais, cara. Porque, tipo, a mulher vai lá e chama o cara pra arrumar o chuveiro. Aí ela, tipo, vai, o cara toca a campainha, ela vai abrir a porta só de toalha, tá ligado? Claro, tipo, né? Tava tomando banho e ligou de dentro do box, né? Pro cara ficar E ele tava do lado de fora da porta, esperando já. Tipo isso, cara. Aí vai, toalha cai acidentalmente. Assim, é. É muito foda, cara. O estereótipo é muito anos 90, cara. É muito bom. Entregador de pizza também, né? Ah, é clássico. O cara levanta a tampa da caixa da piroca do maluco. Como é que eles fazem isso? Como é que a pizza não cai? A pizza tá colada, porra. Que tipo, tem que ficar na horizontal, né? Como é que... Não é a pizza que os caras vão comer depois, né? É uma pizza cenográfica. Não, mas eu quero realidade, eu sou igual o Marcel, eu quero realidade. Eu quero que depois a mulher processe o cara por assédio. O cara vai entregar uma pizza, tem um furo na caixa da pizza, a piroca do cara tá pra dentro da pizza, já começou mal, né? Aí a cena seguinte é ela dando pro advogado. Cara, eu vou ser bazigueiro agora, vou comentar. Tem um vídeo do Anões em Chamas. Ah, Matheus, pelo amor de Deus. Desculpa, cara. Nossa, estereótipo. Uma e meia da manhã tu já chega desrespeitando assim, cara. Porra. Deixa eu falar, porra. Vai lá. É ruim, é bem ruim. Mas é bem isso, tipo, o cara pede uma pizza e a entregadora, aí no caso é uma entregadora, ela vê tipo, ah, você pediu calabresa, eu adoro calabresa, ela pega tipo calabresa, começa a passar nos peitos assim, ela fala, que porra é essa, minha filha, que caralho, o que você tá fazendo, cara? A ideia é boa, a execução é ruim, mas a ideia é boa. Mas eu vou te dizer que eu nunca vi no pornô mesmo uma cena assim, com a mulher sendo a entregadora, não me lembro de ter visto nunca uma cena assim. É que é sempre o homem, né? Por quê? É o estereótipo, né? Que é uma fantasia masculina isso, cara. Quantas vezes você foi pedir pizza e foi uma mulher entregar na sua casa, Miguel? 15. Não, não é só isso, cara. É aquela parada do cara. Não, tipo assim. Também, mas é que tem os dois, né, cara? Tem fetiches femininos, tipo bombeiro, sim, né? Ladrão, ladrão, acho da hora. Ladrão com aquela meia calça na cabeça que dá pra ver claramente quem é o cara. Cabeça então, ele, no meio ele tira a meia calça da cabeça. Ô, porra! Que diabo de ladrão é ele? Ladrão estuprador ainda por cima que tira a meia calça da cabeça, porra. Não, é porque depois já rolou uma química, né, cara? Não vai denunciar mais ele. Agora, depois disso, já rolou uma química. Ele já. Tá tranquilo. Mas, nossa, você tem algum vídeo do Porta dos Fundos que você quer comentar também pra aproveitar a brecha? Tem aquele da Maitê Proença lá, pode falar também, cara. Aí, ó. Mas se eu falar mal, mas conhece. Conheço. Isso é pior, eu preciso conhecer meu inimigo pra odiar ele, cara. Essa é a minha parte. Deve ter algum do Felipe Neto sobre isso. Não faz sentido, entregador de mulheres. Na praia, cobertura, beira-mar. Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar. Passou no calçadão, do jeito que tá na moda. Olha a cara. Menino, vixe, não tem quem não olha. O bonde passou, a novinha observou. E o M seguindo esse daqui, eu vou que vou. Ela pensa que me engana, de boba não tem nada. Quer ostentação, dá um pior que tu nada. Mas é que por isso que eu não gosto de pornô com história, assim, mesmo quando a história é mínima, cara, porque é justamente por essa parada, tipo, não dá pra acreditar, cara, é muito falso, cara, eu não consigo, cara. Não é pra acreditar, tem... mas não é pra acreditar, cara. Ah, mas se não é pra acreditar porque existe, entendeu? É igual filme de arte, Marcelo, você tem que interpretar. Não. Marcelo, fala isso pros religiosos, Marcelo. Boa, Matheus. Pode fazer piada com isso. Da última vez deu problema. Quem foi que fez a piada da última vez, amigão? Quem foi? Uma coisa que eu também só vi uma vez, um tipo de estereótipo assim, que poderia até ser bem mais aproveitado no pornô, pelo menos no pornô nacional, seria aquela questão do cobrador de ônibus junto com o motorista, que eu só vi uma vez num filme nacional uma historinha mais ou menos assim, rolando dentro de um ônibus, uma coisa bem passando pelo centro da cidade, que, pô, cobrador e motorista sabe como é que é, né? Bacalhau e mosquito. Pura língua. Ô mosquito, vai consertar a roda. Mosquito, em homenagem ao Miguel. Ô mosquito. Pô, o pornô nacional, cara, ele perde a oportunidade em muitos estereótipos e clichês, cara. Porque a gente tem o pedreiro. O pornô nacional não tem muito essa vibe, né, cara? Graças a Deus. melhor por isso, cara. Infelizmente, cara, seria muito mais engraçado a gente ver um peãozão de obra daqui falando a nossa linguagem do que, pô, ver um... Mas aí o véu do preconceito nos cega, cara. Porque todos vocês conhecem o pai de família, né? Sim, eu ia falar dele. O pai de família é o típico cara que tem essa situação, tá? O cara pra arrumar o carro dele e tal, tá ligado? Aí ele convida o cara pra dar uma relaxada. É, ele tem. Conseguiu fazer sucesso, olha só que maravilha, cara. Bom, viu aí, ó? Viu, Marcelo? Seria ótimo fazer um cara vencer a vida. Tem uma vez que ele vai no mecânico, aí ele fala que não tem nada melhor do que trocar o parafuso e queimar a rosca. Da hora, cara. Olha o trocadilho, velho. Gênio, cara, gênio. É Brasil isso, cara, é muito bom. Parece uma VN, hein? Porra. Jailson Mendes. Best eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de ver mais pornô nacional assim, cara. Pelo menos seria muito mais engraçado. É. Cara, fora do pornô nacional, cara, que quando tem alguma coisa, que às vezes tem algumas pouquinhas coisas de estereótipo, tipo, é mais feio ainda, cara, porque, tipo, as fantasias, né, as roupinhas, tipo, roupa de colegial, que a gente provavelmente ainda vai falar disso, você vê claramente que aquelas roupas de sex shop, tá ligado? era tão difícil pegar uma saia e uma camisa e uma gravatinha, não, você pega aquela roupinha da sex shop que é transparente, tá ligado? Assim, ah, não, fala. Pior ainda, cara, mas você fala que não fica crível, pô, dessa vez. Não, mas aí, ó, agora eu me lembrei de uma parada, tem uma série de filmes, se eu não me engano, uma série, e ela tinha os estereótipos que é o Mulheres que Traem, cara, teve mais de uma edição, que é o lance de mulher casada que dá pros outros caras aí, ó, tá vendo? E certamente tinha piscineiro, pedreiro, tá ligado, na parada toda, cara, cara, o pornô nacional é tão ousado, que tinha aquela série que era, não sei se é legal falar no podcast, que é aquela série que era simulação de estupro, cara, teve vários filmes disso aí, cara. Esse me passou batido. Pô, tem uma cena com a Mônica. Eu não gosto da Mônica Matos, cara. Tem uma cena com a Mônica Matos muito foda, cara. Tem é muito boa, muito da hora. Tem com o Estelar, de Bengala, Mônica Matos, Mayra Shelson, tá ligado? Só as top. Mas era o que? Era da Brasileirinhas, isso? Era. Eu não me lembro como é que é o nome da série agora, velho. Mas teve mais de um filme, cara. E era Brasileirinhas, época de ouro da Brasileirinhas, né, cara? Saudade. Cara, já que eu citei por cima aí, agora eu quero aprofundar, né, cara? Colegial. Ai, ai. Colegial. Ai, ai. Colegial, beleza. Que colegial? Mulher. Que tem vários tipos. Tem o estilinho japonês, tem o estilinho colégio católico. Qual é o que você prefere? Então, tem vários tipos também dos dois lados, né? Tipo, às vezes é professor com a aluna, às vezes é a professora com o aluno, né? Que é escroto. Eu acho escroto quando é professora com aluno. Por quê? Não sei, cara. Porque, assim, tem aquela coisa da mulher, tipo, a mulher... Tem aquela coisa da MILF, né? A mulher que ensina, a mulher que vai mostrar o caminho pro cara. Mas não tem pegada, sabe? Tipo, o ator geralmente tá ali só pra ir, sabe? Não é da hora. Mas o legal é o colegial, a colegial, né? A colegial clássico, o colegial sainha. É mais legal mesmo. Se, entrando nessa área aí, os japoneses são os mestres, né? Porque, os caras pra fazer filme de colegial, meu Deus do céu. E aquele é colegial e um dos fetiches e estereótipos deles é sexo dentro de trem, meu. Caralho, como os caras fazem filme assim, cara? A coisa mais impossível do mundo, o cara comendo a mulher dentro de um trem e todo mundo olhando pro lado. Foi no Japão. Porra, eu tenho medo de entrar num trem no Japão. Você também nunca veio no metrô aqui de Salvador. Tem metrô em Salvador? Tem 6 km de metrô. São 6 km mais caros da história, segundo estatísticas. Um estereótipo clássico também é que a arrumadeira, a empregada, o cara tá lá dormindo na cama, amarradão. Ai, chega a empregada pra limpar o quarto, com o cara dormindo, o cara tá dormindo, pau duro já. Fetiche de empregado sempre me lembra aquela cena clássica de pornô chanchada, que eu não lembro de qual filme que é agora, que tá lá o cara, o chefe lá, né, o cara lendo jornal em casa, pai de família, aí tá a empregada, o senhor vai querer alguma coisa? Ele, vou querer um suco de laranja. Ela tá, ele, não, mudei de ideia, vou querer um suco de buceta. Nossa senhora, cara. É genial, cara. Caralho, velho. Sensacional, sensacional. Vou tentar essa no McDonald's da próxima vez. É a promoção número 15. Depois eu coloco o link aí, depois eu mando o link aí. É suco de buceta e um Mac Cheddar. Colegial geralmente, né? A minazinha pequenininha e tal, né? Magrinha, né? Tipo, o Alex Bell faz colegial direto e tal. Só, cara, tem, às vezes tem umas loucuras que não faz sentido. Tipo, eu já vi a Alexis Texas fazendo colegial. Caralho, caralho, tipo, não, né, velho? Caralho, é porque hoje em dia tem muito hormônio no frango, as minas estão tudo assim. É verdade, é verdade. A Sasha Grey que fazia zilhões de cenas assim. É, porque a mina é magrinha, né? Magrinha. É. Tem também o clássico também da secretária, né? Secretária, o cara tá lá na mesa, pá, mexendo lá no computador, daqui a pouco a secretária levanta debaixo da mesa já. É. Sempre, a secretária sempre com óculos, né? Que tipo, fica com óculos o filme inteiro. Uhum. Quem que óculos, de óculos, pelo amor de Deus. Carregando um meia dúzia de papéis ou livros embaixo do braço, daqui a pouco joga aquela porra pra cima da mesa. É, não, mas o óculos permanece, a mulher fica sem roupa, lá, tipo, fudendo loucamente de óculos. Cabelinho preso, rabo de cavalo, pra manter a aparência. Ô, cara, mas aí, ó, tá vendo, isso tudo aí, cara, é o que eu tava falando mais cedo, cara. Se nego usasse o cérebro pra fazer essas porras, saía muito mais da hora, cara. Pega o fetiche da colegial ou do colegial com professor, professora. Como é que essas coisas funcionam na vida real, tá ligado? É a aluna mandando bilhetinho pro cara, deixando bilhetinho na hora de sair. É a aluna descobrindo o telefone do cara e mandando SMS pro cara e tal, entendeu? Pô, cara, tu pode criar um monte de situação da hora, perversa pra caramba, cara, parada errada, cara, e nego fica fazendo. Que geralmente assim, o negócio tem que ser imediato, né? Então, geralmente, tipo, a aluna tira uma nota ruim e foi falar pro professor pra tirar uma nota melhor, tá ligado? É, o problema é a falta de tempo e de cena, cara. Porra. É aquilo que eu falei antes, não dá tempo. 5 minutos de só. Aí já resolve. Cara, agora que aproveitando que o Caralinhos tem um pouco mais de ouvintes, cara, tem, né? Ouvintes que invistam em mim, cara. Eu sou uma mente promissora no universo pornográfico. Invistam em mim, Marcel de Souza, diretor de pornografia. É, porque nosso episódio que a gente fez um filme deu muito sucesso, né, mano? Falem comigo, cara. Mas ali não era um filme, pô, eu não me sentiria pra dizer um filme porno gay, tá ligado? É diferente, cara, pô. É outra pegada. Sincero, entendeu? Como a gente não é gay, a gente não é do barato. É óbvio que o episódio não ia sair aquela coisa, não ia sair um luxo, né, cara? Entendeu? É, cara, porra. Se deixasse na minha mão, saía. Ia ser uma beleza, se fosse um lugar. É, as cenas de professor ou professora dando em cima de aluno, geralmente são legais. Geralmente são legais. O problema é quando a professora fica te ligando depois, tu tá na academia, tu tá na porra da foda, cara. Olha o Alan aí, olha o Alan. É um homem vivido mesmo. Se tu tá falando, eu não vou cortar, hein? Isso aí, cara. Rapaz. Olá, no colégio você sentava na primeira fila de sainha e ficava cruzando as pernas, professora? Poxa, aí o amigo revela os segredos íntimos do... Eu escrevia nos olhos assim, né, nas pálpebras, aí quando piscava assim, me coma. Caralho. Pô, eu vi um filme que tinha uma cena assim, pô, um pornô que tinha a garota escrevia it em um olho e me no outro. Aí ela fechava os olhos assim, aí aparecia it, me coma. Era um bom filme. Eu tenho um aqui, mas eu não sei como colocar ele. Eu também não sei como colocar ele, porque vocês vão querer me derrubar depois disso aí. Qual que é? Não, cara, é o lance é o estereótipo da mulher, tá ligado? Que tá no dia a dia, mas ela tá sempre preparada pro sexo louco, tá ligado? Cara, tem até uma cena que é engraçado, assim, até. Essa é até engraçada aí, ó. Como eu falei que era besteira, essa parada engraçada, mas não é até essa questão. Na cena com a... Não lembro com quem é, cara. Não sei se é com a Sheila Styles, é outra mulher. Ela tá voltando, ela desceu do avião e tal, aí a fiscalização pega ela, porque tem uma parada estranha na maleta dela. Aí ela tira a maleta, aí tem um monte de roupa de latex, tá ligado? Umas paradas de BDSM, assim, e tal. Aí ela dá pro cara pra se livrar, entendeu? Pra poder ir embora. Não, mas isso não é meio estereótipo, Marcel. Isso aí foi, tipo, um motivo que os caras inventando qualquer motivo pra ter sexo no filme, mas isso não é meio estereótipo. Ah, então... Tô bravo, então, tô borrado. Tô bolado. Fala vocês aí, então, caralho. Já que tão bonzão do estereótipo. Anda aí, Matheus. Ah, cara. Eu falei todos que deram discussão decente nessa porra desse podcast e eu dei a porra do tema, caralho. O senhor me respeite. Enfia no cu, então, Matheus. Valeu, fala aí, valeu. Estereótipo teen. É parecido com o colegial, mas é... É outra vibe, assim. É mais abrangente, né? É. O de teen, cara, tem muito, o que acontece muito, é tipo, a filha do chefe. Sim, sim. É sempre uma mina de aparelho, né, com Maria Chiquinha. Com Chiquinha, E roupas rosas. E aí, geralmente, você não é uma merda. Pô, Marcelo, mas tem aquela que eu te mandei, que você curtiu lá, do Alex Bell, que é bem no começo da carreira dela, é isso, cara. É? É isso. Aí eu não... Ela tá lá, aí tem o cara na casa trabalhando lá, tipo, pro pai dela, e eles vão lá e fodem. E é, pô, comecinho da carreira da Alex. Alex faz até hoje muito disso, né? Tem 30 anos. Sim. Já, ela ainda faz isso. Tipo isso. O Marcel não gosta porque não tem a realidade, né? Não aparece o cara do conselho tutelar depois. Não tem a cena do cara pra cadeia. Eu não gosto porque não tem aquela. Não te faz entender que a parada tá errada, tá ligado? Não tem aquela coisa proibida. É muito escrachado, daí eu não gosto, cara. O cara que curte aquilo secretamente nos sonhos dele, tá ligado? O cara que, tipo, porra, o cara de 40 anos que curte ver as novinhas saindo do colégio. Ele não quer que aquilo seja mostrado como errado pra ele. Ele quer que, tipo, olha, é legal, é tranquilo. Ele não tem nenhum sentimento errado, então. Porque o grande barato do sentimento errado é tu saber que é como eu tô sendo babaca agora contigo. Desculpa, cara. Caralho. Não, esse maluco, cara, muitas vezes esse maluco que sabe que o sentimento é errado, tipo, às vezes esse maluco não quer ser errado, ele quer se redimir, ele quer, tipo, ele acredita que, tipo, o Miguel, assim, sabe? O quê? Não, nada, não. Ele acredita que ele tá fazendo bem, assim, que ele tá... Ele vê uma justificativa, também, né? Ele vê que as meninas são tudo piranha mesmo. É, exatamente. Então, uma tipo ideia... Tipo aquele negócio da Marcha das Adidas, tá ligado? O cara fala, não, mas, pô, culpa da mina, ela que tava com a culpa com a saia curta. O que que eu posso fazer? Eu falo, ah, tá bom, então. Então, uma ideia do bem pra uma parada desse tipo aí, cara, é a mina tá querendo dar pro cara e tal, só que ela tem 17 anos e tal, só que é no dia do aniversário dela, quando bater meia-noite, ela vai fazer 18, aí bate a meia-noite, ela faz 18, ele para de se sentir culpado e come ela, ó. Tem vários filmes que, tipo, tem várias séries que são, tipo, minazinhas de 18 anos, sei o que lá, acabei de fazer 18 anos, sei o que lá, 18 anos, é. Barely. Eles não vão colocar a mina como 13 anos, né, cara? É, não pode, mas... Aí é errado mesmo. Sim, sim. Ô, caras, agora me... Pô, vai sair um pouco do que o Miguel tá falando, mas é que é um lance de estereótipo dessa parada de mulher casada, velho. E tem umas paradas legais, cara. Tem uma cena da Jennifer White, cara, que é justamente isso. Ela tá dando pra um maluco, sei lá, que é amigo do marido dela, que chegou na casa dela ali, cara. E tá, o cara tá comendo ela, pá. Aí chega o marido, e aí ele não fica puto e bate no cara, ou bate nela, tá ligado? Não, os dois comem ela pra judiar dela. É da hora, é bacana, né? Agora. Que o Matheus Isso aí é o estereótipo corno, né? O corno que entra na festa, né? É Cookie Road, cara. Não deixa de ser Cookie Road. Não, mas cara. Ali é o Cookie Road é o cara que ficou olhando. O cara, se vai, mete a piroca, não tá mais no Cookie Road, não. Não, é Cookie Road ainda, cara. Ele é especialista lá. Eu sei o que eu tô falando. Ele tá comendo o cara junto com a mulher. Comendo a mulher junto com outro cara, realmente. Realmente, E tem todo esse negócio do cara chegar. O momento do cara chegar nesse caso é importante, né, cara? É, o cara que pega de surpresa. Ou então acaba comendo o cara, como infelizmente eu vi numa cena num filme do dia desse. Usando na boca do maluco. Não, eu pensei que o cara ia comer a mulher e de repente o cara começou a comer o cara, eu não entendi mais nada e parei de ver a porra da cena. Porque o corno comeu o amante? Ou o contrário? Exatamente. Não, o corno comeu o amante. O cara chegou em casa, o maluco tava comendo a mulher dele, ele em vez de meter a porrada nele. Não, ele foi lá e comeu o cara. Ah, esse é um corno macho pra caramba. É verdade, esse cara digno, é... Digno. Ah, é um corno de atitude, né, cara? É, eu falei, eu fiquei meio assim, né? Eu falei, pô, o cara foi se chegando por trás e falei, pô, dupla penetração. Aí, de repente, eu olhei direito e falei, não é na mulher que tá entrando, não, cara. Que porra é essa? Ah, não, cara, não. Tô fora. É uma sensação aí, de merda, né, cara? Quando você... Pô, provavelmente. O Cookie Road é um puta no estereótipo já, né, cara? Pô, é, assim, ele é um estereótipo que transcende e vira um gênero mesmo, né, cara? Uhum. Mas muitos são um gênero. É, então. Mas pô, o Cookie Road é legal. O Cookie Road dei uma chance. Ah, peraí, mas o Cookie Road não é aquele que o cara só olha sem participar em nada na cena? Não, não necessariamente. Então defina aí, por favor. Defina. Temos um especialista aqui, é bom o cara definir aí. Vai lá, Matheus. Acordo. E se o cara tá participando ou não, tem Cookie Road que o cara fica submisso aos dois que estão lá, tem Cookie Road que o cara fica só olhando, tem Cookie Road que o cara participa. Mas basicamente o cara curte ver a mulher dele com outro cara. Se ele vai participar ou não, não importa. Qual é o melhor, Mato? Qual é o mais gostosinho? O mais gostosinho. Matheus vai ficar bolado, cara. Olha, cara, eu não curto quando o cara participa ativamente, porque aí perde o sentido do Cookie Road. O cara tem que ter o lado da humilhação lá. Não, que o cara chora. É, tem, cara. Aí cara, aí, puta, aí é muito deprimente, né, cara? O cara se mata no final, que a mulher acabou com a vida dele. É a realidade aí. Exatamente. Se fosse dirigido por ele. Não, o que eu não entendo é o seguinte: se o cara fica só olhando, pô, é Cookie Road ou é voyeur? É Cookie Road se tu tá olhando a mulher que é a tua mulher. Agora, se é uma mulher, é outra mulher que não nossa, que não te pertence, tá ligado? Tem outra mulher que não marcou a ferro ainda, né? Exatamente, aí é voyeur, entendeu, cara? É diferente. É muito complexo. São várias camadas, as cenas, é bem... Inception, Inception. Camadas e camadas. É porque eu pensava que o Cookie Road era aquele que o cara ficava olhando ali do lado com a cara quase na piroca do maluco, que é geralmente assim, fazendo cara de surpresa ou chorando. Tem muito, né? Só que isso aí é foda, cara, porque quando o cara tá com a cara quase na piroca do maluco, é uma tensão foda, cara, que em qualquer momento o cara pode chupar o maluco, e você fica, não. Aí você não consegue aproveitar o bagulho, cara, é foda. Aí eu acho que parte pro lado quando a cena muda pra isso, vira cena bissexual, né? Aí não é mais Cookie Road. É que eles não consideram a cena bissexual, tá ligado? Porque, tipo, o maluco tá sendo obrigado ali, tá ligado? Não consideram, tá ligado? Tipo, não é vontade do cara, sabe? Tipo, ele não escolheu, então eles não consideram. Chupar assim. O pau do cara? Oi? Ele não escolheu chupar o pau do cara? É, ele tá sendo submisso na situação. Ele não foi, tipo, chega aí, cara, vou chupar seu pau. Ele foi predestinado a chupar o pau do cara. Ficou tão debilitado ao ver aquele negão que jogava no Lakers, tá ligado? De dois, um pau gigante, ficou em choque. Aí, tipo, ele tá emocionalmente frágil e suscetível a qualquer coisa que façam pra ele, que mandem ele, entendeu, cara? Cara, eu vou parar de falar isso aí, porque, tipo... Eu acabei de descobrir porque que eu não gosto de ver esse tipo de cena. Se eu continuar defendendo assim, vão pensar que eu curto, que eu vou parar. Parando. Eu tô na merda já, né? Cara, um outro estereótipo que é quase um gênero, que eu acho legal, é massagem. Massagista. Massagista é legal, cara. Porque tem dois tipos. É uma decepção pra mim, cara, esse gênero aí. Tem dois tipos, né, cara? Tem o que a menina, a massagista ou o massagista começa lá fazendo massagem, depois o bagulho vai ficando mais quente, os dois fodem normalmente. E tem aquele, tem um gênero que a menina só fica, geralmente combina, ou tem com o cara também. A pessoa só fica deitada e outra só fica massageando, tipo, masturbando e massageando e tal, e a cena acaba. Tipo, massagem com happy ending mesmo, tá ligado? Tem várias cenas assim, com mulher massageando e com homem massageando, é. É. Por que isso é uma puta decepção pra você, Marcel? Não, é porque, tipo, pô, a primeira vez que eu vi assim, cara, pô, tipo, Lisa Ann, tá ligado? Massagem, pô, Lisa Ann é gostosa pra caralho, né, velho? Aí massagem, só que é aquele pornozinho meia bomba, tá ligado? É aquele pornozinho, saca, fuleiro, cara. A parte da massagem é da hora, aí tu pensa assim, pô, agora vai, o bicho vai pegar, agora vai ser foda. Tu já tá sem calça, tá ligado? Tu já tá com aquela meia velha em cima da tua outra mão, tá ligado? Tu já tá preparado. E aí, pô, o cara vai comer mulher e é aquela merda, tá ligado? Aquela merda de sempre, aquela parada 5 por hora. Porra, é muito ruim, cara. Mas bom, aí não é problema do gênero, né, cara? Quando você viu que é que para pensar, o cara tá passando óleo no corpo inteiro da mulher. Aí tu pensa assim, o cara tá lubrificando ela pra parada entrar mais fácil, tá ligado? Pro bagulho pegar fogo, entendeu? Aí tu já entra no espírito, já fica doidão. E quando tu vê, é a mesma mesma merda de sempre. É essa a questão. É uma quebra de expectativa muito foda, entendeu? A massagem pra mim é mais da hora quando não tem sexo. É só as massagens. Eu acho da hora, cara. Até porque, não quando é a mina do cara, mas quando é o cara na mina. Porque, cara, é todo um culto ao corpo feminino, tá ligado? O cara fica lá, se dedicando a cada parte. É muito da hora de ver, cara. Eu não tenho paciência, não. Eu geralmente mudo de vídeo. E se a cena tiver 5 minutos? Se tiver mais do que isso. Não dá pra ser muito longa mesmo. É, tem que ter uma ediçãozinha. E é tipo, a gente, né, tinha falado nos outros estereótipos aí, como é que é isso na vida real? Vocês manjam a Titi Miller, que era lá da MTV, fazia podsex? Sim. Tal. Ela falou que uma vez ela tava em Taiwan, olha aí que clichê, massagem tailandesa. Não, Taiwan não, Tailândia. Tava na Tailândia com o namorado dela na época e eles foram fazer uma massagem. Massagem, normal. Só que ela não sabia que aquela massagem naquele lugar era uma massagem com happy ending. Ela tava lá sendo massageada, de repente a Miller tava massageando dela lá, foi chegando e achou da hora. Falei, porra, da hora. E o namorado do lado também. É, o namorado também recebeu dele e foi todo mundo feliz. E ela... Que da feliz hora, surpresa. Que pois final é, feliz. Cara. É, literalmente. Oh, engraçado. Pô, mas aí ela também se comportou bem no estereótipo do pornô, né? Se tu tá lá recebendo uma massagem. Pá, tu acha que vai ser uma massagem com óleo mineral pra ativar a circulação e o tal. Aí, de repente, a mulher tá segurando teu pau. Tu vai falar, ué, que porra é essa? Que porra é essa, minha filha? E a surpresa, cadê? Tem todo um gênero gay assim também, cara. Do tipo, o cara que é hétero tá fazendo massagem e o massagista vai se aproveitando e seduzindo o cara, assim, cara. Eu nunca vi isso aí, não. Sobre isso, né? Eu também não. Tipo, se você procurar no Xvideos aí, procura aí no Xvideos, tipo, massagem, vai aparecer de todo jeito, cara. Dos dois, aí você fala, puta, você já vê o que tá lá, sabe o que tá lá, caralho. Aí tu vai ver dois caras na miniatura lá, tu vai clicar pra ver, não, deve ficar uma mulher, né? Deve ficar olhando, deve aparecer. Claro. É tipo aquele. Você assiste o filme inteiro com esperança, né, cara? É tipo aquelas paradas do cara tá dormindo, aí de repente vem um maluco aí puxa o lençol do cara. É, tô ligado. Vai aparecer mulher assim nessa cena, vai sim. Uhum. Espera até o final. Só pervertem minhas frases. Pra finalizar, nós guarda os carros na garagem. Sobe lá pra sala. Relaxa na hidromassagem. Ela quer, meu camarim, meu iate. Ela quer, minha Lamborghini, minha Ferrari. Ela quer, meu camarim, meu iate. Ela quer, minha Lamborghini, minha Ferrari. Ela quer, meu camarim, meu iate. Ela quer, minha Lamborghini, minha Ferrari. Mano, tem não chega a ser um estereótipo, quer dizer, eu não sei se chega a ser um estereótipo, porque eu vi pouco isso. Quando eu era mais novo, eu vi uma desses, né, um videocassete e tal, era um filme pornô normal, e no filme tinha uma cena que era naquela vibe assim, era um casal mesmo, tá ligado, transando e tal. E só que ficou na minha cabeça, assim, tá ligado, pô, ideia, legal a ideia, saca, tipo, é um casal real, pô, da hora, um clima mais intimista mesmo. Aí, há um tempo atrás, eu descobri que tem uma produtora que eles só filmam coisas que tem um contexto meio assim, meio íntimo, saca? Meio como se fosse um relacionamento mesmo, tá ligado? E cara, eu não vou dizer que eu sou fã, porque eu tipo assim, eu curto, mas eu não olho, assim, sabe? Que é até uma produtora, eu acho que chama Passion HD, tá ligado? E são só cenas que é uma fotografia, tipo assim, é sempre uma fotografia clara pra caramba, os takes de câmera, eles não são aqueles close, tá ligado? É uma parada que mostra os dois juntos, assim, saca? Foca o corpo inteiro. É bem legal, cara. Eu não sei se chega a ser um clichê de pornô, tá ligado? Essa coisa de mostrar como se fosse um relacionamento e tal. Mas é a primeira vez que eu vi uma coisa assim e eu não achei ruim, saca? Eu achei legal, bem feito pra caramba. Nossa, como é que você curte e não olha? Como é que funciona isso? Ah, eu tipo assim... Eu entendo, cara. Eu entendo. Tipo, acho que ficou legal, entendeu? Você gosta de saber que existe, né? Exatamente, mas é a minha vibe, assim. Até hoje eu não vi nada. É que tem muita cena com aquela Holly Michaels. Eu não gosto dela, tá ligado? Cara, essa Holly Michaels, ela faz muita cena nessa produtora aí, cara. É puta que pariu, é muita coisa. Ah, você tá ligado. E aí, tipo, eu não gosto... Com mulher, inclusive. Também. Eu não sei como é que é as cenas com mulheres, mas as cenas héteros que eu já vi, assim, é sempre nessa vibe, assim, de cara. As mulheres também, assim, uma coisa bem intimista, assim, cara. É. Eu achei uma iniciativa legal, assim, saca? Eu achei bacana, respeitei. Só isso. É, rola bastante também, atualmente, realmente, eu não sei se são reais, mas é, são cenas de casais. Eu até esbarrei num site hoje, Sell Your Sex Tape, acho que é isso, que supostamente são só casais nas cenas, casais ou casados ou que moram juntos, e é tipo que filmado na casa deles, não é filmado em cenários. Tem, eu olhei 6 cenas de um casal, do mesmo casal. É, tinha uma cena em casa, parecia ser na sala, tinha uma cena numa praia, tinha uma cena num lugar que parecia que tava tendo uma festa, eles foram pro banheiro, uma parada assim, uma câmera não muito boa, talvez um telefone celular, ou não sei se o troço é fake, ou feito pra ser parecido caseiro, não sei, mas eu achei interessante o clima, sabe? É aquela parada direta sem corte, começa, eles estão conversando alguma coisa e tal, não sempre, em todas as cenas, aí, pô, vão e arrumam um lugar pra fazer a cena, eu achei interessante, parecem ser casais. É que nesses casos realmente não é bem estereótipo, né? Mas é mais um, sei lá, um gênero, um feitiço, não é meio estereótipo. Mas já tá começando a virar, porque não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de cena. Eu nunca tinha achado um site. Uhum. Eu nunca tinha achado um site só disso. Aí tava o site inteiro. Aí, de repente, já tá virando gênero, né? Então é mais um gênero do que um estereótipo, né? Estereótipo é geralmente é uma coisa mais... É que estereótipo geralmente é aquela coisa mais caricata mesmo, né? É. O gênero, não, é tipo... É mais, tipo... É mais genuíno, né, cara? O estereótipo é bem essa coisa que a gente tá falando, sabe? A colegial, a empregada... É, o dentista. É uma coisa... Dentista. Dentista interessante. E estereótipo de atriz pornô? Cara, essas mulheres inchadas pra caralho, com boca operada, com aquela boca de, tá ligado, gigante. Eu geralmente falo que estereótipo dos anos 90, né, cara? Tipo, é bem 80, 90, né? Tipo, mega hair, bocão, batonzão vermelho, unha compridona, assim, sabe? Tipo, sim, umas tetas gigantes com silicone foda. Agressivato, aquele bronzeado de laranja. Puta que pariu, mais artificial impossível aquilo, cara, na moral. Aquilo era cara, muito feio de ver. Mas tem atrizes que elas pertencem a esse estereótipo que eu curto, sim, cara. Eu sempre falo dela, Shayla Styles, ela é total esse estereótipo. Cara, eu acho ela uma deusa, tá ligado? Ela é uma entidade sexual pra mim, assim, cara. A Lisa Ann, hoje em dia, ela não virou um estereótipo nesse dia, mas ela é uma mulher que tem a boca operada já, tá ligado? A boca meio saca estourada e tal, porque ela tá velha. Eu acho que é por isso que ela fez isso, né? Tem outras. A Aletha Ocean. A Aletha Ocean, por exemplo, é um estereótipo pornô, mas fugindo um pouco da regra, ela é morena, ela não é loira, tá ligado? Ela é branquela, mas ela tem aquelas tetas gigantes duras pra caralho, tá ligado? De silicone. É um estereótipo que eu acho que é um, tipo, é um anos 90 2.0, tá ligado? Tipo, se modernizou, tentando sair da mesmice, né, cara? Mas eu acho, cara, eu vou ser sério, que no meu coração esse estereótipo ainda tem lugar, assim, saca? Quando ele é... Eu acho que ele tem seu valor ainda, velho. Eu gosto. Cara, assim, no caso da Aletha Ocean, não sei, cara. Não, assim, eu acho que é porque ela é mais, ela é tipo, estouradona e tal, mas acho que ela não é tão estereotipadona assim. Ela tem a boca estouradona também. É, então, ela tem a boca estourada, mas tipo, é porque eu acho que ela não é loira, cara. Se ela não é loira, pra mim não bateu tanto estereótipo, tá ligado? Porque é estereótipo, é exatamente isso, cara. 50% é ser loira. Recentemente teve aquele, a gente até comentou no episódio da Sasha Grey, né? O estereótipo que tá na moda em alta hoje, que é estereótipo do Sasha Grey, né, cara? Magrinha, pintinho pequeno, branquelinha. Sem tatuagem. Tá na moda isso agora, cara. Esse eu curto mais. Ah, no meu coração tem lugar pra todas, cara. Não... pra mim depende do contexto, entendeu? Por exemplo, esse estereótipo da atriz pornô mesmo, eu acho que é legal quando ela é aquela parada assim. É uma parada machista pra caralho, assim, aquela parada da mulher que, tipo assim, ela quer dinheiro mesmo, ela troca a buceta dela por dinheiro, ela tem uma cara de vagabunda, atitude de vagabunda mesmo. Eu curto, assim, eu acho meio errado, mas eu curto pra caralho. No caso dessas atrizes que não tem esse corpo, tá ligado? Não tem fazer estereótipo dessa, tipo, Sasha Grey, assim, cara, saca, de mina normal, eu sei lá, cara, eu sinto um pouco mais dificuldade de me conectar a elas, assim, sabe, de gostar delas de uma forma específica. Marcel gosta da degradação, né, Marcel? Gosto, cara, eu gosto da sujeira. Da humilhação, tapa na cara, isso. Fazer chorar. Marcel gosta da encruzilhada. Da encruzilhada, tem cena encruzilhada. Tá ligado. Apesar que realmente no pornô hoje em dia, estereótipo tá aparecendo pouco, cara. A maioria tudo é gênero mesmo. Os filmes não são nem feitos mais sequenciais. Alguns, né? A maioria é tudo composto de cenas, às vezes de outros filmes. Tá ficando meio, né? Se não for uma paródia de um filme pornô, não tem absolutamente nada diferente. Estereótipo teen, eu acho que ainda tem bastante força, né? Que sempre tem um público pra atrizinha teen, cara. Acho que tem bastante força ainda. Não, esse vai ter pra sempre, porra. A garota jovem vai estar sempre no pornô. O problema é... E o estereótipo de freira? Freira também tem bastante. Ah, né, cara? Isso eu acho anos 90 pra cá. Eu não gosto. É muito, cara. Eu acho escroto também. Eu acho mais pra 80 do que pra 90, mas... não, eu acho escroto. Um que tinha também muito nos anos 90 era sempre o jogador de basquete. Era o cara que chegava o jogador... Era uma desculpa pra ser um filme interracial, o cara tinha que ser jogador de basquete. Chegava... Nossa senhora. Aí é foda, né, cara? Aí o cara tá, tipo, saindo do vestiário e vem a repórter esportiva falar com ele, né, fazer uma entrevista. Ou então era a cheerleader que tava lá fazendo alguma coisa, entrava errado no vestiário masculino com 7 negões lá dentro daquela porra. Tem um subestereótipo dentro disso que é o estereótipo da fã, tá ligado? E eu gostei, as coisas que eu já vi assim, eu gostei, tipo, a fã, ela invade o quarto do cara, e o cara surpreende ela, e o cara acaba comendo ela, tá ligado? Pô, cara, eu nunca vi isso assim. Pô, eu já vi, cara, tem, eu não vi muita coisa, assim, tem uma cena da Lily Carter, assim, que ela invade, aí, tipo, ela daí o cara come ela no banheiro, e no final ela fica tirando foto, assim, tá ligado? Pra publicar, ó, eu dei pra esse cara. Isso me dá um tom de realidade, entendeu? É porque isso só é real, entendeu? Deu pro cara famoso e postou no Instagram, sei lá, entendeu? Inclusive, quando eu decidi virar web celebrity, eu tava com isso em mente. Não, cara, isso que eu ia falar. Eu ia falar pra gente depois, no final, fazer estereótipos que não tem, que deveriam ter. Eu ia falar, pô, do podcaster, né, cara? Do podcaster. Mas isso tem, só não é com a gente, né, cara? Ninguém quer. Caralho. Pô, até tu vê até o jovem nerd que é gordo pra caralho, tu vê o nego falando que mulher dá em cima dele, cara, pô. Pois é, cara. Mas ali é um estereótipo que já tem, se chama dinheiro. É verdade. O cara rico, esse é o estereótipo, o cara rico. Verdade. Um estereótipo que é estereótipo de lugar, que eu não vejo muito, mas tem bastante, é tipo pornô na limousine, né? É um estereótipo tá muito da situação, né? Verdade. De lugares aí tinha. Hoje em dia eu não vi mais cena nenhuma assim, mas tinha oficina mecânica. A gente não falou de hospital, cara. Enfermeira. Odeio, acho uma merda, cara. O cara tudo enfaixado lá e a mulher chupando cara, uma vez eu vi um que era de enfermeira e, tipo, cara, muito escroto. Porque, tipo, tava lá a cena normal e tal, né? O cara tava lá assim, e aí a mulher tira um termômetro e enfia no rabo do cara, velho. Puta merda. Cara, é muito canto. O Matheus tem essas histórias, né? Ele vê um filme e se surpreende depois. Não, cara, mas, cara, tipo, nesse caso, tipo, foi muito do nada, tá ligado? Tipo, a mulher tava gratuito. Normal. Tipo, gratuito pra caramba. Tipo, não era normal, assim, tipo, o cara tava com a carne fachada, e ia lá, começava, tipo, falar com ele, bater uma puta pro cara, tipo, o cara pega um termômetro. É a realidade, é o fator realidade, né? É o que o Marcel queria, pô, realidade. Mas ver a mulher só queria tirar a temperatura. Altura do cara, ela tava convencendo ele. Você sofre um acidente de carro, quebra as pernas, o braço, aí você tá no hospital e de repente do nada, tá dormindo, alguém enfia um termômetro na sua bunda, cara. Deve ser assim, ainda bem que eu nunca sofri esse tipo de acidente. Okay, mas é por isso que, sabe por que eu não gosto desse estereótipo de enfermeira, cara? É porque vocês já foram em hospital, todo mundo aqui, já foi alguma vez. Eu já parei alguns. Pois é, então, cara, meu... As enfermeiras sempre têm 80 anos, né? Não é isso, cara. Quando elas não têm 80 anos, quando elas são mais jovens, elas usam aquelas calças brancas, cara. E, velho, meu, cara, é muito pau, fator pau durecência aquelas roupas que elas usam, tá ligado? Aí tu vai ver o filme pornô, aí a mulher tá com aquela toquinha com a cruz vermelha em cima, dos anos 60, cara. Tá, velho, é tosco demais. Tem, a realidade é muito melhor, por que não adapta ela, cara? É muito melhor, velho, porra. Uma médica com a calça branca, cara, sério, puta que pariu, cara. Devia ter um Tumblr, médicas com calça branca, tá ligado? Puta que pariu. Médicas gostosas. Não, cara, o Marcelo, dentista é melhor nesse sentido, porque geralmente o dentista é mais nova. Aí, ó, beleza, pode ser, cara. Mas se fosse num filme pornô, ela estaria com aquele, com aquelas, aquele bagulho, é um bagulho, tipo, aquele, pra ampliar a visão, gigante, saca? Pra olhar da boca. Essa é aquela coisa tosca pra caralho, velho, isso é o problema disso, cara. O problema, sabe qual é o problema dos estereótipos? É que nem o que faz pornô é cafona, cara. Cafona pra caralho, esse é o problema, velho. Senão eles seriam legais. Se você for levar em consideração pelo que a gente assiste, por exemplo, em séries de TV, a roupa do pessoal que trabalha no hospital, puta que pariu, não tem nada a ver com a roupa do pornô, né? Aquela roupa dos anos do Resgate do Soldado Ryan, né? São aquelas enfermeiras da Segunda do Guerra. Pearl Harbor. É. Enfermeira do Pearl Harbor. O pornô continua usando aquele mesmo tipo de roupa, cara. Hoje em dia, nem brancas roupas são verdes. Então, cara, é que tipo, se você colocar um negócio calcado na realidade, não é mais estereótipo, sabe? O estereótipo é um negócio que é uma paródia da vida, olha aí. É. Mas é porque esses lances de enfermeira aí, o cara nem tá mais pensando na realidade, ele tá pensando em outros filmes de enfermeira que ele viu. É, exatamente. O estereótipo imita o estereótipo. O fetiche dele não é enfermeira, é pornstar vestida de enfermeira. É. Esse é o fetiche dele. É. Tipo isso, é verdade, Miguel, é verdade. É. Tem uma subdivisão de hospital que é ginecologista também, né? Aí eu não acho legal, não, cara. Não. Aí é próximo demais da realidade, não. É, velho. É muito evasivo, né, cara? É muito evasivo. Não, cara. Pô, não, já pense em ginecologista, pense em infecção urinária, pense em doença venérea. Não pode, cara. Corrimento. É, corrimento. Cara, pense em pus. Muito pus, tá ligado? Não pode. Eu vi um filme uma vez que o cara coloca uma câmera. É tipo um pornô interno. E ela? Ah, cara. É muito esquisito. Pô, imagino. Ah, é, não é legal, cara. Não é legal. O pornô é um Papa Nicolau, né? Como se fala. Cara, um que também não sei se é meio seu. Nesse caso não é nem um estereótipo, acho que é mais um gênero mesmo, mas já que já descambou pra falar de alguns gêneros também, foda-se, né? Que é também, tipo, a mina que tá dormindo, cara. É muito esquisito, cara. Ah, ideia é legal, curto. A mina tá dormindo, cara. E o cara vai lá e fica tipo. Ah, é sleep, não sei o que, acho que é sleeping, é dormindo mesmo. Tá dormindo, o cara bota a mulher de cabeça pra baixo, bota de quatro, bota de lado, bota aí a mulher na corda, tá? Então, boa noite, estrela nela. Estranhamente, ela até ajuda o cara, né? Abrindo a perna. É. Estranhamente. É, tipo, tá dormindo, o cara bota o pau na boca, a mulher não tranca a mandíbula e amputa o pau do cara. A mulher até abre a boca. É, e fica fora. Com a boca aberta, né? Eu acho que no estereótipo de escola, deviam adicionar o estereótipo da merendeira. Pô, a merendeira tem seu valor. Não, cara. Aí coloca BBW junto na merendeira. Não. WPFM brasileira. Não, cara. A tia da merenda, deixa a tia da merenda aqui. A tia da merenda aqui fora disso. Meu Deus, vocês querem fazer sexo com tudo. Deixa a tia da merenda fora disso. Nada mais é sagrado. Garçonete deve ter, né? Ah, é, garçonete. Tem muita aquelas garçonete de lanchonete americana, tá ligado? Aquelas que ficam andando e servindo café. Eu já vi uma que a mulher aperta o peito assim e coloca leite no café do cara. Não. Acho que era japonês. Que isso, Alain? Como que é isso? Leite materno é da hora, eu acho da hora. Leite materno significa da mãe. Não. Oh, cara. Não, é da mãe de outra pessoa. Não. Todo mundo é mãe de alguém. Todo mundo tem a mãe de alguém. Não. Materno, não. Sabe um gênero? É um gênero que ele não deixa de ser um estereótipo, cara. Ou um clichê, pelo menos. que é o da desconhecida anônima que aceita gravar um filme pornô na rua. Tipo, é abordada na rua e aceita, mas ela não é anônima e não é desconhecida. Ela é uma atriz pornô, tá ligado? A gente não conhece. E eu acho o gênero muito safado, cara. É muito mau caratismo isso. Porque o cara tá tentando te enganar, tá ligado? O cara joga o bagulho lá. Se ele vai te enganar ou não, depende de você, cara. Ah. Você vai falar, não, beleza, vai, me engane. Cara, ninguém acredita que aquilo é de verdade, velho. É, o cara andando na rua, uma rua deserta sempre, aquela calçada deserta. Ou então o cara para o carro, abaixa o vidro. Ao invés de a mulher sair correndo, não, ela vem falar com o cara, pô. Super real, né? É. Na noite. Será que não funcionava, não? Será que ninguém nunca tentou? Chegar assim com 3 mil reais assim na mão de alguém na rua? Será que não funcionava? Cara, só que assim, o foda, fazer não é tanto problema. Quer dizer, mas com 3 mil reais de repente. Mas o problema é filmar, tá ligado? Você acha que a menina deixasse o cara filmar assim? Tipo, filma aí. É. Ah, bota uma máscara nela. Isso é um gênero. Assim, uma máscara e 3 mil reais, será que ela não vai? Isso é um gênero ou um subgênero, ou um clichê, tem, de mascarados. Que aí não sei se dá a entender que os caras não querem revelar geralmente a identidade e tal. A pessoa tá de máscara, dá a entender que ela não quer, revelar a identidade. É lógico que ela quer revelar a identidade, pô, ela tá de máscara. Não, geralmente são os caras mascarados. Aí tipo meio que uma coisa meio reality. Não, pornô realidade. O cara foi ali pra ganhar um trocado. Tem muito isso em vídeo de casa de swing. É, isso tem muito, De glory hole, de casa de swing, assim, De casal que faz vídeo do próprio casal, assim. É, o cara tá de óculos escuros dentro de uma casa de swing, coisa bem natural, todo mundo usa, né? Esse negócio de ficar pagando as minas tem muito em balada também, né? Sim. O cara, não, vamos ali no banheiro e tal. Tipo, beleza, a balada deixa as pessoas entrarem no banheiro. O homem e mulher entram no banheiro assim de boa. Nunca tem ninguém olhando. Ele pagou também. É. Pois é. É, realmente, se você parar pra pensar, cara, é complicado. É porque tem gente pra consumir mesmo. Porque, pô, tem muito tempo que o pornô não tem nada, né? Eu lembro muitos anos atrás, cara. Eu lembro muitos anos atrás, assim, tipo, começo de internet da vida, assim, que eu vi um vídeo que era tipo uma balada que era, tipo, sueca, assim. E aí, tipo, pô, me convenceu, assim, cara, na época. Que eu era jovem e inexperiente. Eu achei da hora. Eu sabia que não era de verdade, mas achei muito da hora. É igual baile de carnaval, pô. Que eles filmavam em baile de carnaval. Aí você ia olhar, todo mundo conhecido. Aí eu, pô, nossa, baile de carnaval, realmente. Quem tava em volta, não, mas os atores, todo mundo conhecido. Bloco das celebridades, né? Estereótipo do figurante de filme pornô. É. O cara, não filma minha cara não e tal. Aí tu vai ver o cara em 15 filmes diferentes. Então, pra finalizar aí, cara, Alan Bispo, fala aí, cara, algum estereótipo que tu gostaria de ver, cara. Eu ainda quero ver um pornô com astronautas. Caraca. Astronautas, caraca. Gravidade zero. Mas já teve, cara, não com gravidade zero, mas simulando. Não, eu quero gravidade zero real, quero lá no espaço, na estação russa. Dizem que vai ter um reality show, né, em Marte. Porra, em Marte? Dá pra fazer lá. Não, a gravidade de Marte não é tão baixa assim. Ah, mas é astronauta, é tudo a mesma coisa. É, bom, faz sentido. Cara, como assim um reality show em Marte? Não, cara, vai ter um reality show que o cara vai ser treinado pra ir pro espaço, é isso que eu ouvi falar. Sim, mas depois ele vai pra Marte. Depois, daqui a 15 anos, ele vai pra Marte. Tá tendo, você não viu as notícias? Tá tendo aí. Aí eles vão filmar lá em Marte. Miguel, a inocência do Miguel. Jogo não é, do Miguel. É. DBM, Big Brother Marte. E tu, Miguel, qual é o estereótipo que tu gostaria de ver, cara? Eu queria ver o estereótipo jogador de Magic the Gathering. Devia ter. Num torneio assim, tá? E tem as fãs torcendo. Aí o cara chega lá com o baralho fodão dele, preto e vermelho, assim. O deck. Eu jogava de baralho preto e vermelho. O deck. Esse é impossível. Esse é impossível. E por que é impossível? Deve ter, a gente não sabe. Só não é filmado. É porque os caras não comem ninguém. Como é que vai ter uma porra dessa? Só se for um de punheta. Que mulher vai dar pra um cara porque ele tem um baralho fodão de net? baralho vermelho e preto, Marcel. As mina pira no vermelho. Olha, Olha, Marcelo, eu jogava de deck vermelho e preto. Posso afirmar que não adianta de porra nenhuma. Eu achei que ia dizer que pegou várias mulheres por causa do baralho, cara. Olha, essas coisas estão funcionando com carro, Miguel. Com baralho não rola, cara. Vocês não têm as cartas que eu tenho. Vocês não sabem. As cartas de 100, né? Cartas de 50, carta de 100. E tu, Matosa, cara? Compartilha com a gente aí, velho. Cara, em homenagem ao Miguel, eu queria ver o estereótipo de pornô na capoeira, cara. Imagina, gigando, peladão, assim, o cara é mina, ele faz, tipo, puta, faz um golpe lá e já pluga um no outro. Puta, ia ser da hora, velho. Nossa senhora. Ah, deve ser ruim pra balançar, né? Com a piroca pra fora. É, deve ser foda. Vai tirar todo o centro de equilíbrio do cara. Ah, pode ser de duas minas mesmo. Daí elas fazem umas tesouras enquanto estão chutando e rodando. Ah, aí eu curti. Senhora, aí eu curti. Vou até procurar aqui, vai que tem. E você, Marcelo, qual que será que você queria ver? Estereótipo no Festival do Cinema. Cara, eu queria ver nenhum estereótipo, que eu odeio essas merda, cara. O único estereótipo que eu queria ver é se me contratassem pra produzir filmes de estereótipo, aí eu ia mostrar pra vocês como se faz pornô de verdade, cara. Foda-se quem não gostou, cara. Não tô nem... cara, devia ter estereótipo, o podcast é babaca, né? tem, pô. Um dia tem que ter, a gente tem que pegar todos os podcasts e fazer uma compilação só do Marcelo falando, eu odeio. Não precisa só ouvir um em seguida do outro. Vai dar uma meia só hora de eu odeio, não sei o que, eu odeio, não sei o que. Esse é o meu jeitinho, gente, é o meu jeitinho, não tenho culpa, cara. Beija, não beija. Então, rapaziada, chegamos ao final desse mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. E eu queria aproveitar aqui pra citar, cara, a gente recebeu um e-mail do Jean Magalhães sugerindo uma pauta pra gente fazer futuramente, cara, pra fazer um Vida e Obra sobre Tinto Brass, cara, que é um realizador de filmes eróticos italianos que com certeza vocês conhecem na real, cara, que é o Alan falando do Tinto Brass. Eu particularmente não conheço, cara. Mas o que tu acha, Alan? Tu acha que ele é um cara que vale pra fazer um Vida e Obra ou tu acha que ele é pra nossa linha de nossa linha editorial? Tu acha que ele é um cara que a gente pode abordar futuramente, cara? Cara, vale sim. Vale um Vida e Obra do Tinto Brass, sim. É, a geração mais nova provavelmente não conhece o trabalho dele. A influência dele ficou lá nos anos 80, 70, mas dá pra fazer. Eu não conheço o Tio Suquita. dá pra fazer sim. Os filmes dele são muito divertidos. Beleza, então, Jean Magalhães, obrigado pelo e-mail aí. Sugestão anotada, aguarde no futuro próximo ou médio, sei lá, vamos ver, né, cara? Eu queria citar o comentário do anônimo Luiz da Silva. Cara, não é um grande comentário sobre o episódio, mas é que ele falou aqui que ele lembrou do Marcel, e isso sim é uma boa entrevistada. Eu vou ser sincero, como eu tava lembrando, eu não sei o que ele tá querendo dizer com a minha relação com o entrevistado, saca? Mas é um vídeo no YouTube que é uma entrevista de um cara com a Shayla Styles e a London Kiss, velho. E tipo, cara, a Shayla Styles, ela é muito foda, velho. Puta, cara, eu fiquei loucaço quando eu vi a parada, porque ela fica provocando o cara, ela fica pegando no pau do cara, ela se abaixa pra fingir que vai chupar a piroca do cara. É muito foda. A Shayla Styles é uma entidade sexual, cara. Um abraço, anônimo da Silva. Como o seu inglês é marromeno, né? Provavelmente você viu a entrevista inteira sem entender nenhum e repetiu mesmo assim, né, cara? Curtiu? Sim, eu não entendi nada, mas eu achei do caralho, velho. Do caralho. Foda. Muito bom. Eu acho legal que o Marcel, ele fala de si mesmo na terceira pessoa, né? É porque ele é escrito aqui. Ele é tipo Batman, sei lá. Então, Matuza, cara, qual que tu tem pra falar aí do episódio passado? Cara, episódio passado, antes de ler comentário, que eu achei legal que o pessoal curtiu o Marcel bêbado, foi um episódio muito, ainda bem que deu certo, cara, que a gente tava com medo certo, cara. Tá bom, cara, eu achei que eu ia estragar o episódio, velho. Cara, ainda bem que deu certo, cara, a edição também salvou, a edição também deu uma salvada aí, mas pô, foi um episódio muito divertido, cara. Então, bom, nos comentários aqui, cara, eu fiquei muito feliz aqui que uma galera falou da Cine aqui, eu fiquei feliz que as pessoas reconheceram. Então aqui o Anônimo só falou que finalmente mencionaram a Cine, primeiro, na minha opinião, a produtora mais gostosa do momento e tal. O Evandro Louco, que ele fez dois comentários, né? Primeiro ele fez um comentário gigante só de risada, ele falou que foi o podcast mais engraçado da história do site. E aí depois ele falou que, tipo, o Marcelo defendeu a Cine e não lembrava o nome dela. E cara, ele colocou tipo, o discurso do Marcel defendendo o cu, me lembrou muito do Teen America. E cara, essa cena é muito boa mesmo, cara. Essa cena é foda. Eu não vi a cena, inclusive, tenho que confessar. Cara, é que assim, obrigado, cara. O Marcel não vai gostar. O Marcel não vai gostar porque é o Marcel. Mas esse filme é muito bom e essa cena é da hora. E aí teve também, cara, o comentário do Luiz, que, desculpa, mas pra mim foi o melhor comentário. Foi curto, eu curto gordinhas. Comentário sincero e sucinto, né, cara? Pois é, cara, eu curto gordinhas. Obrigado, cara. Tamo junto, Luiz. Eu curto gordinhas também. E aí, fora dos comentários aqui, pô, teve. Quando que saiu, Marcelo? Foi ontem? Ontem. É, ontem do dia que a gente tá gravando, né? Saiu um post aí do Gariba, o top de atrizes tatuadas. Que, pô, não é muito a nossa linha, né? Não é muito a nossa linha editorial. Mas, pô, o pessoal curtiu pra caramba, fez sucesso absurdo aí, o Marcelo ficou até com recalque. Em editorial, leia-se coisas que o Marcel gosta. Basicamente. Afinal, é só o Marcel que posta, né, essa porra. É justo dizer que é a minha, é a coisa que o Marcel gosta. Realmente. Mas, pô, valeu aí, Garibão. Poxa, ficou da hora mesmo. Vou dar uma conferida, que eu sinceramente não vi os vídeos ainda. Vou dar uma conferida aí, depois eu dou um veredito nos comentários também. Verdade, cara. E inclusive, Gariba, não sei quando é que tu tá ouvindo, vai ouvir isso aqui, cara, mas faça o favor e vai lá responder, porque o nego tá falando contigo lá, cara. Não é a gente que tem que responder, vai te coçar aí, negão. Responde só. Um abraço, cara. Inclusive, vamos fazer a amiga aqui. Pô, inclusive, entre aí no blog novo, no site novo aí do Gariba e dos amigos, né? Que é o Super Amit. Está aí o link, tá aí no post dele aí. Pô, entre lá, o site tá novo aí, tá bonitinho. Exatamente, estão com podcast já lançaram duas edições já. Aguardando o convite, inclusive, aí, a gente não esqueceu. Um abraço. Um abraço. E tu, Alan, tem alguma coisa aí pra falar, cara? Pô, eu quero mandar um abraço nanístico pro Anônimo Miguel Dias, pro Rex Primeiro, deixa eu falar uma parada pra esse cara aí. Vai se fuder, Anônimo Miguel Dias, Marcel, viado. Seu cu, meu pau de. Não sou eu, viu? Não sou para... eu. Eu juro que não sou eu. Anônimo, não pra ti. Eu sei que não é tu, cara. Eu tô ligado. Ah, desculpa, Alan, continua. Então, e um abraço pro Rex Blizzard, pro Sr. F, que tá sempre presente, pro Raul lá do Coliseu Cast, e pra galera que tá tendo alguma dificuldade, cara, com iTunes, eu recomendo o programa Media Monkey. Eu também tava tendo dificuldade, e não é só aqui no Brasil, foi depois da última atualização do iTunes, o negócio é geral mesmo. Então, quem tiver de saco cheio daquela porcaria e não quiser esperar o próximo update pra corrigir o erro de não conseguir baixar os podcasts, pega o Media Monkey, cara, é gratuito e um programa show de bola. É isso aí. Ou seja, dessa vez não foi culpa do Miguel. Não. Então é isso aí, rapaziada. Até semana que vem. Como sempre, segue a gente no Twitter, curte a nossa fanpage, entra no nosso Tumblr, tá todos os links aí. Cara, e Miguel, preparado pro Aguenta, cara? Olha, Marcelo, eu quero dizer que eu estou muito feliz com essa nova amizade. Espero que dure muitos anos. Aguenta. Eu não quero o seu Camaro. Eu não quero sua Juliette. Eu só quero saber esfolgar em cima da tua Ornette. Tamo chegando no baile funk. Tamo prontas pra arrasar. Eu, meu bonde, rouba a cena. Todos param pra olhar. Os novinhos observou. Quando viu a Gabriela, pagou um pau pra Miriam. Feitiçou na Rafaela.